brisas do mar, a história que vou contar. Num pastor florival, meu irmão de bem sofrer, natural rezava assim. Passava ele os dias no seu labutar e os anos no seu folgar. Serras vai, serras vem, seu cantar não tinha fim, o pastor cantava assim. Ó montes erguidos, ó prados do mar em flor, ó bosques antigos trajados de negra cor, boa andorinha, boa minha irmã, não te vás embora, vem volta amanhã. Dizem amigos, dizem só a mim, todos só de um lado, quem vos fez assim? Todos só de um lado, quem vos pôs assim?